caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora a primeira edição do programa Conversas Aleatórias. Um programa que na Rádio Interweb tem uma particularidade, algo que nunca aconteceu, irá ser um programa várias vezes, feito a três elementos. Já aconteceu, é um facto, mas com produção externa. Com produção interna é a primeira vez. Este programa tem uma particularidade também, que é a sua aposta na radiocomunicação e na exteriorização de ideias e conceitos. Durante cerca de 15 minutos por semana, vamos trazer aqui vários temas, um tema por semana, e algumas músicas também. Eu, Carlos Bonaparte, Nuno Miguel, e um outro convidado que está comigo, que irá ser apresentado por Nuno, comigo e com Nuno também, como é claro, um convidado que esperemos que marque por várias vezes presença no nosso programa, e que podem estar certos de que tem muito, mas mesmo muito, a ensinar-nos. Portanto, vai ser um programa diferente, um programa para todos aqueles que gostam de aprender mais algumas coisas. Tem aqui uma oportunidade fantástica para que isso aconteça. Este é o Conversas Aleatórias. Passo para ti, Nuno, a restante apresentação deste espaço radiofónico. Ora, boa tarde. Começando por ler o que está já na página da rádio desde o dia 17 de agosto, Conversas Aleatórias vai para o ar cada domingo, pelo meio-dia. Será um espaço que alterna entre os 15 e os 30 minutos. Com a apresentação do Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, o espaço visa abordar um tema por semana, tendo a particularidade de estar aberto à intervenção de participantes que, eventualmente, queiram lançar temas e participar nos mesmos. O programa Conversas Aleatórias estreia hoje, 8 de setembro, na Antena Web, no meio-dia. O que não ficou aqui escrito e ficou guardado de surpresa para hoje é que iremos ter, talvez não sempre, mas na maioria dos casos, sempre um convidado extra, já certo, o que não impede, obviamente, de outros ouvintes, participantes, lançarem temas pelo meio da rádio, por exemplo, não é verdade? Exato, por exemplo. É verdade. Hoje, cá estamos nós, para a primeira edição deste programa. E entre os dois, desta vez já não está só o Carlos Bonaparte e o Miguel, entre os dois está Joaquim Pereira. Boa tarde, Joaquim. Muito boa tarde a todos, que estejam todos ótimos. E, desde já, acho que é a sua estreia na rádio, ou estou a mentir? Estreia absoluta. Nunca me vi metido nestes assados. Espero que não haja muitas broncas. Esperemos. Ora, para este primeiro programa, e como ainda não houve um tema programado entre os três, vamos proceder à apresentação, já que, infelizmente, não é? Já conhece o Carlos Bonaparte e, felizmente, conhece o Nuno Miguel, mas, fora isso, vamos proceder à apresentação. Breve, claro, não vamos estar aqui 3 quartos de hora a fazer a biografia de uma pessoa, mas vamos fazer a apresentação do nosso terceiro elemento, Joaquim Pereira, que vai-nos começar por contar, por exemplo, de onde surgiu, o que fez, o que gosta de fazer, o que não gosta de fazer, tudo o que lhe apetecer. Começou por onde? Eu ouvi dizer que começou lá por baixo, longe daqui. Não, eu comecei precisamente no Porto, que foi onde eu nasci. Nasci na Ordem do Carmo, que deu a 4ª classe, que hoje corresponde ao 5º ano, ao 10º ano da universidade. E depois de ter uma criancice razoável a jogar à bola na rua, morava no Largo da Maternidade de Júlio Diniz, mais conhecido antigamente pelo Campo Pequeno, onde havia uma multidão de rapazes e raparigas, onde éramos todos uma família e vivíamos ali à grande e à presença. Não havia muito dinheiro, mas eram felizes. Exatamente. Vivíamos como se podia, porque, principalmente, tempo da guerra. Eu nasci no dia, ou seja, a guerra começou, tinha eu 2 anos, e apanhei toda a guerra e consequências desse facto. Aconteceu depois os racionamentos, etc, etc, mas tudo se passou bem, éramos felizes, ninguém protestava, porque sabíamos levar a vida como ela era, aproveitar todos os bocadinhos bons e esquecer os maus. Passando a infância no Campo Pequeno, seguiu-se o quê? Claro, fui para a escola, fazer a primária, passei para a escola Soares dos Reis, onde tirei um curso de pintura decorativa para dar assistência à profissão que acabou por ter, acabei por seguir, que foi desenhador litógrafo, desenhador ligado às artes gráficas. E pelo que me contaram, na altura, e estamos a falar do tempo de Estado Novo, essa profissão até era uma das mais conceituadas. Era, e pode-se considerar que no Porto, apesar de ser a segunda cidade do país, era muito superior em artistas ao resto, ou seja, a Lisboa. Tanto é que quando Lisboa precisava de artistas, pode-se dizer assim, porque nesse tempo os profissionais litógrafos eram artistas mesmo, sabiam o que estavam a fazer e tinham ótimas qualidades. Quando eles precisavam, lá vinham eles até ao Porto e lá ia uma catrefa daqui para lá. Pronto, Carlos, espero que reza para que este programa não esteja a ser ouvido em Lisboa, porque senão o governo vai mandar fechar esta rádio, já que acabamos de dizer que o Porto era melhor que Lisboa, nas partes gráficas. E não só. E não só. E continua a ser muita coisa. Depois? Comecei a trabalhar precisamente na segunda-feira, 61 anos, portanto, com 14 anos. E não chamavam exploração infantil na altura? Não. Foi a minha grande escola, porque além de frequentar a Soares dos Reis, como já disse atrás, ali foi onde eu me fiz homem e fiz artista, salvo. Sem falta modéstia. Nesses primeiros tempos comecei pela porcaria, que se pode dizer assim, aqueles trabalhos mais não eram pesados, mas eram mais sujos. Barreiros, estava a fazer recadinhos aos oficiais, etc, etc. Mas eu tive sempre uma coisa comigo, que foi sempre acatar e aprender com os mais velhos. E foi isso que me fez ser apreciado por todos os meus oficiais. E também no que hoje se chama multifunções, ou em inglês multitasks, na altura era um pau para toda a obra. Foi, servia para qualquer coisa. Foi a minha grande escola, foi essa precisamente, porque eu tanto fazia, corri as máquinas todas, sempre com a esperança de chegar ao desenho. Porque como ainda era muito novo, ainda era cedo para chegar lá. Depois dessas partes das máquinas, estar a colocar caixinhas, estender papel e fazer outras coisas mais, chegou a altura, chegou finalmente o dia em que passei para a dita Fotolito, que era onde era a mãe das artes gráficas. Ali é que se preparava todo o material para as máquinas trabalharem. E dentro das artes gráficas, ou seja, dentro da Fotolito, também corri as três secções, que, digamos assim, dentro da mesma secção, havia três setores. Era o setor da fotografia, onde se preparava o material, depois havia os desenhadores e os retocadores, e depois a terceira das prensas, que era onde se passava esse material todo, fotolito, ou seja, em fotografia, para as chapas litográficas. Essas chapas litográficas é que serviam então para entrarem nas máquinas de impressão, para sujar papel, porque ao fim e ao cabo a nossa profissão era mesmo sujar papel, livros, calendários, tudo que era sujar, revistas, tudo que era papel, nós fazíamos. Isso, nós estamos a falar no Norte. Ainda no Norte, ainda na falecida Litografia União. A falecida, sim. Onde presentemente está um parque de estacionamento ao cimo da Calçada das Pereiras. É igualzinho. Estive até 55. Até 57, portanto estive ali 4 anos, comecei cedo na época dos 4 anos. Ao fim desses 4 anos passei para o Porto para outra litografia ao pé do cemitério de Agramonte, a litografia lusitana, onde estive até às vésperas de fazer os 20 anos. Foi quando se mudou para Lisboa? Aos 20 anos, fui precisamente, está agora a fazer 55 anos, emigrei para Lisboa. Emigrou. E antes de irmos para Lisboa, o Carlos vai falar porque vai escolher uma música, ou não? É, Estou bastante a conversa. Nós estamos, vamos aqui intercalar. A meio vamos viajar até Lisboa através de uma música. Que vai ser bom. Uma que tu ainda não sabes. Sim. Por acaso não me ocorreu assim uma música para viajarmos até Lisboa. Não sei se tens alguma ideia. Chega a Lisboa. Ou um Lisboa Menino e Moça. Por exemplo. Com o Carlos Carmo a cantar, que ele canta bem. Por exemplo. Pode ser? Pode ser. É uma ideia. Então pronto. Vamos até a música. Introduz, Carlos. Introduz. Faça o favor. É isso. Vamos então ouvir esta música, que é aliás um fado de canção. Aliás, o fado foi geralmente composto com apenas guitarra e viola. Mas aqui vamos ouvir a versão mais conhecida, que é o fado de canção, né? Que é uma música bastante descritiva da cidade de Lisboa, isto segundo o ponto de vista do autor do poema, que não sei se foi o Carlos do Carmo, mas creio que não. De todas as formas, vamos aqui ouvir esta melodia, que foi alvo de várias interpretações, mas aquela que foi mais bem sucedida e original também é mesmo de Carlos do Carmo, tanto no fado tradicional, com apenas guitarra e viola, como no fado canção, que foi então a versão que se tornou mais conhecida. Vamos ouvir então, para uma pequena pausa, e já voltamos aqui um bocadinho, vamos ouvir então este Lisboa, Menina Moça. Fica a interpretação de Carlos do Carmo. No castelo põe um cotovelo, em Alfama descanso o olhar, e assim desfaço no velo de azul e mar. À ribeira eu encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambaraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem, tão pura, teus seios são masculinas, farina, bragão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade de mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar, água ardente de vida e madrugada que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, pregão que matarás à porta. Tu vas les aider, Pedro? On leur donne un coup de main? Tu veux, c'est gentil. Tout est prévu. Allez, on y va. Je reste près de lui. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, pregão que matarás à porta, cidade a ponto luz, toalha à beira-mar, Lisboa, menina e moça, cidade mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça, minha amada, cidade mulher da minha vida. Thank you. Em 1957 surgiu em Lisboa a Rádio e Televisão de Portugal, a primeira emissão oficial, já que experimental tinha começado em 56. Mais concretamente, a 7 de março de 1957 surgia a Rádio e Televisão de Portugal, mas mais importante do que isso, surgia Joaquim Pereira em Lisboa. E então chegou lá e o que é que aconteceu? Os primeiros 15 dias foram conhecer um bocadinho de Lisboa, porque nesse tempo eu gostei. Aliás, sempre gostei muito de andar a pé, porque a pé que se conhecem as coisas, e nunca tinha lá ido. E como era a primeira vez que me via naquela situação, naquela cidade, então andei a cuscobilhar aquilo tudo. E achei piada uma expressão antes da música do Gabriel Barmo. Emigrei para Lisboa. Antigamente, ir para Lisboa, meu avô diz a mesma coisa. Ir para Lisboa era como se fosse daqui até Inglaterra. Mas atenção, era ir para o estrangeiro. Atenção, a palavra emigrar não implica que seja para o estrangeiro. Fora do país. Sair de uma região para outra, pode-se dizer... O fluxo migratório que acontece em cidade e campo. Migrar, ou emigrar, é migrar, entrar ou sair. Sim. Migrei... Mas tanto, na altura, década de 50, ir para Lisboa era quase como ir daqui até Inglaterra. Ui, naquele tempo era um mundo. Saindo das cidades ou das aldeias, para ir para Lisboa demorava-se dias, às vezes. Coincidiu uma coisa curiosa, isto a vida tem cada um. A primeira viagem que eu fiz para Lisboa foi com o meu pai, porque eu não percebia nada daquilo, e ele tinha estado nas termas em Aregos, porque sofria do reumatismo, fez tratamento e no dia 30 de agosto lá fomos nós até Lisboa. Com muito bem instalados, nos chamados foguete da altura, que era o comboio do género de pendular de agora, o Alfa. Um comboio muito bonito, chega à Albergaria dos 12, precisamente, põe uma avaria lá na tubagem dos óleos, ou daquela coisa toda. Era a minha mãe à espera na Amadora, por onde acabámos por ir morar, à espera com o almoço, porque contávamos estar lá por volta de uma hora. Com esta brincadeira toda, acabámos por chegar lá às 5 horas e tal da tarde. E já não foi para almoçar, já foi quase para jantar. Isso foi a minha primeira aventura lá em Lisboa. Mas depois isso tudo passou. Ao fim de 15 dias, o meu pai é que tinha os conhecimentos, porque eu ainda não conhecia nada lá, arranjou-me um emprego. Um emprego num local que era local dos gráficos, que é o bairro Alto, mas aquele por acaso ficava um bocadinho ao lado, que era no Jardim de Santa Catarina, com uma mira de ouro para o Tejo, por acaso um sítio muito bonito. Comecei ali numa fotogravura. Eu, conquanto nunca tivesse feito fotogravura, que é outro dos ramos dos gráficos, mas tinha lá também a parte da fotolito e eu encaixei-me ali. Mas foi por pouco tempo. Não sei o que é que se passava comigo, que ao fim de 3 meses, na paragem dos cafés, enquanto estava à espera na estação de Rocio para ir para a Amadora, aquelas conversas de café, aparece um, aparece outro, começa a conhecer um, a conhecer outro. Passado pouco tempo, ou seja, ao fim de 3 meses, pumba. Bairro Alto, Rua dos Muros, fotogravura Belfranco. Aí também era fotogravura, mas também tinha o ramo da fotolito. Aí estive. E o que me ajudou, e aqui é que é o meu interesse em conhecer sempre qualquer coisa. Eu estava muitas vezes na minha secção de fotolito, e às vezes em momentos de quebra em que não tinha muito o que fazer, deslocava-me da gravura para aprender a gravura. E assim aprendi também a fazer gravura. Estive ali um ano e tal, ao fim de um ano e tal, nas tais reuniões nos cafés, no Café Gelo, no Rocio, era ali que a malta parava depois do trabalho. Conversa aqui, conversa lá, às tantas lá apareciam, epá, isto assim, tu queres ir para lá? Pumba, lá ia eu outra vez. E neste andar, a minha vida de Lisboa foi 3, 4 anos em cada casa, Nunca me mantive muito numa casa só e andava sempre a saltar. E isso ajudou-me precisamente não só a desenvolver as qualidades de trabalho, mas também as relações pessoais, porque nem todos os patrões são iguais, nem todos os colegas são iguais, e essa vivência com uns e com outros deu-me um arcabouço que ao fim de pouco tempo já... O trabalhar para mim já não era trabalhar. Era prazer. Tive a sorte de encaixar-me numa profissão que me dava gozo. Era como se estivesse a ler um livro, ou fazer palavras cruzadas, ou a ver... Eu às vezes quando digo isso às pessoas admiram-se. Eu trabalhei 48 anos a sério, mas extras trabalhei talvez o dobro, porque eu tinha ateliê em casa, eu fazia trabalhos para aquele, para o outro, partilhava de trabalhar, mas lá está, eu não trabalhava, eu estava a gozar, eu estava sempre à espera de coisinhas para me entreter. Nestas brincadeiras todas, assim fui andando, até que um dia, já tinha 48 anos, numa das minhas viagens, porque eu fui como natural do Porto, vinha sempre passar férias aqui ao norte, ao Porto, precisamente, para dar aqui umas voltas. Fazia a primeira praia lá nos arredores de Lisboa, naquelas praias várias que há para lá, Simbras, Ericeiras, Santa Cruz, por aquilo. E numa dessas viagens aqui ao Porto, com 48 anos, já quando estava saturado daquela vida de Lisboa, de ser tão procurado, mesmo que seja ter essa idade, ainda era muito procurado, não me deixavam descansar e eu já estava a ficar um bocado saturado. A minha mulher também queria vir para o Porto, o meu filho também queria vir para o Porto, mas... Falhou essa parte ali, porque entretanto casou, teve um filho. Ah, pois. Pois é, eu por acaso estava... Um pormenor. Está a ver quando é que chegou essa altura? Pois, em 66 não. Foi em 63. Claro, eu vivia lá em Lisboa, tirando agora da parte de trabalho. Nos lazeres, continuava a fazer a vida de café e aí também, apesar ao princípio de não conhecer nada nem ninguém, no café começa-se a conhecer um, depois começa-se a conhecer outro, né? E como eu tenho assim um bocadinho de facilidade de convívio... De comunicação, mais precisamente. Ao fim de pouco tempo já conhecia Seita Brava. E ali começámos outra vez a ter um grupo. Nós, quando íamos ao cinema, enchíamos duas ou três filas do cinema lá da Amadora. Fazíamos coisas para a praia. Quer dizer, tivemos ali uns grupos, um grupo formidável. Chegámos a pensar, numa altura, a fazer um teatro. Mas isso acabou por não ir à frente. Mais daqui, mais daquilo lá, acabou por não ir à frente. Mas tínhamos assim várias iniciativas. Aos domingos à tarde, aquilo ainda era no tempo que a Amadora era mais vivendas que caixotes. E então havia lá uma vivenda de uma rapariga nossa, amiga do grupo. Tinha lá uma salinha, um salão enorme. E para os domingos à tarde, lá íamos nós para o barreiro, aquelas músicas. Anos 60, 50 e 60. E entre as suas iniciativas surgiu outro casamento, também na década de 60. Pois, depois destas brincadeiras todas, em 63, uma prima minha, aqui no Porto, casa-se e convida-me. Eu vim ao casamento. Para casar com ela? Ou para ir ao casamento? Não, para vir ao casamento. Está bem. Essa minha prima, naquele, foi casa dela, quando os meus pais foram para Lisboa e eu fiquei sozinho. Então fiquei 3 meses, porque eu ainda fiquei a acabar o curso de António Rui e a inspeção militar e essa coisa toda. Então os meus pais foram para Lisboa em junho e eu só fui em agosto. E nesses 3 meses fiquei em casa dessa minha prima. E essa minha prima, desde miúdo, eu era cliente assíduo da casa deles. Éramos como irmãos mesmo. E então essa minha prima casou-se, ia-se casar, e convidou-me. e lá vinha eu por aí acima, exatamente, vinha de Lisboa para cima. Chego aqui, ao casamento, começando a falar com uma, a falar com outra, e é uma delas que eu começo assim a falar, porque uma miúda que o mundo é pequenino, somos todos uma aldeia, as pessoas não se conhecem disso. Essa miúda era amiga da minha prima e de outra minha prima, filhas de um irmão da minha mãe e de outro irmão da minha mãe. Portanto, eram os dois primos, os dois pais dessas minhas primas. Nesse casamento começámos a conversar, né? Comecei a... Depois fui para Lisboa, comecei a escrever, depois comecei a vir cartas, para trás e para a frente, cartas para ali, depois aos fins de semana comecei a vir aqui, e isto prolongou-se por 3 anos. Ao fim de 3 anos, pumba! E agora o curioso da história deste casamento. Eu e ela não somos nada em absolutamente, somos marido e mulher, mas os acabámos por a mãe dela, ou seja, deixa ver se eu explico isto bem. A minha mãe era. Espera aqui, a minha tia. Era prima, era sobrinha, era cunhada. Pois, ela. Os primos dela são meus primos. Porquê? Eu e ela não somos nada, mas os primos dela são meus primos direitos também. Porquê? Os primos da parte do irmão da minha mãe era tio dela porque casou com a irmã da minha sogra. Casou com a minha sogra. A outra. Já baralhei, já não consigo. Não, no meio dessa família toda, são relacionados. E então, foi o casamento em 66 e lá estivemos até 85. 85 foi então quando, com 48 anos, dei para o norte. Eu na minha visita aqui ao Porto, contatei os meus antigos colegas catraios da Litografia União, que já estavam estabelecidos aqui e ali lá, e outros a trabalhar para terceiros, e um deles, epá, queres vir para aqui para o Porto? E eu, na minha rua, pois, com 48 anos, já numa fase em que se estava já a cortar as idades das pessoas, vou lá falar com os senhores. Já estive a falar o que fazia, o que não fazia, pá, quer vir já trabalhar segunda-feira? Oh, eu estou de férias, pode ser. Mas lá combinava, hein? Conclusão. Ao fim destes anos todos, acabei por regressar às origens. Lá vim até Campanhã, onde estive 10 anos, até aos 58, que foi a altura em que me reformei. 1995. Sim. Mas o reformado, falso, porque depois de já estar reformado, ainda estive a trabalhar. Ainda fazer os serviços. Mas depois cheguei a essas alturas e disse assim. Já chega. Chega, pai. Então, e depois disso? Da minha vida. Não. Acabou. Depois da história da vida, não é só o trabalho. Quais? As suas ocupações nos dias que correm. Ou seja, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Nos dias que correm, a dar assistência à família. Começou por ser assistência à neta, que nasceu, quando nasceu a neta em 93. Agora ao colégio. E... Quando está sozinho, ouvi dizer que joga cartas. Gosta de cartas e de umas palavras. É o solitário. É o solitário, exatamente. É o solitário. Mas está sozinho e joga o solitário. Se eu tiver um computador à mão, era o computador. Mas como eu não percebo nada de computadores, só há cartas. É as cartas. As cartas aqui. E também gosta de umas palavras que as palavras que se cruzam. Aí é que a minha doença é vício. Qualquer segundo que eu esteja parado, não sou daquelas pessoas que estar ali a olhar para o outro. Fico a olhar para o teto. Pego logo, tenho sempre um... Mas é uma forma de conhecimento também. E bastante grande. Quando eu às vezes digo certas coisas, as pessoas ficam a olhar para mim. Mas como é isso? E falei nisto, no conhecimento, porque também sei que na televisão não é a única coisa que vê, mas gosta de ver concursos de cultura geral. Isso. Não só em Portugal, mas também em Espanha e Itália. Itália, não é? Sobretudo Itália. Sobretudo Itália. Houve tempos que via o elo mais fraco inglês, que era original. Sim, sim. The weakest link. Mas o inglês, com quanto falo inglês, mas já está um bocadinho esquecido, portanto já tenho dificuldade em apanhar certas coisas. Mas agora o italiano é todos os dias às 6:10, lá estou eu agarrado à italiana. Porquê antes estive? A italiana, à televisão italiana. Acho que os ouvintes perceberam que estava agarrado à televisão. É, a italiana já foi teu. Eu falei em Itália e Espanha porque a música que ouvimos no início, bem, sabe muito, não é de Itália, é do México. Consuelo Velázquez, sim, de 1940, se não me engano. Sim, a música é de 37, não é? 37. Foi composta nessa altura. Pronto. Ouvimos... Foi gravada originalmente em 44. Ouvimos mesmo o original tocada pelas mãos do Consuelo Velázquez. Sim. Aos 24 anos, compôs esta música do Beija-me Muito. Que se o Carlos permitir, até se vai ouvir no início da emissão. Se não permitir, pronto, tentei. Além disso, eu escolhi. A primeira escolha foi minha, do meio foi do Carlos, um bocado impulsionada pelos outros. Escolhi isto porque estamos a gravar isto não no dia 2, mas no dia 1 de setembro. No dia 1 de setembro, um de nós faz anos. Não sou eu, nem é o Carlos. Quem será? Serei eu. Mas que grande novidade. Ora bem. Eu ia pegar de Paulo, se não sabia que fazia anos. Faz 22 anos, portanto, à nossa beira. O Carlos tem 73 e eu 80... Não, tens 73 ou 74? 74. Eu tenho 21. 21, ainda nem. Pois, tinha 20, agora vem dos 20, vai para os 21, exatamente. À beira do Carlos com 74. Essa tua cabeça, com 87 anos... Sabes que eu já não... 74 anos de um lado, 87 no outro. No meio, um jovem que faz 21 anos. E porquê é que eu escolhi isto? Há um ano, foi entregue na sua residência um pequeno trabalho, não vou deixar aqui exibir, feito por mim e pelo Carlos. E, na altura, homenagear os 20 anos, lá está, computado duas décadas, é que fizemos o trabalho. E que começou, precisamente, com esta música da Consuelo Velázquez, com Bésame Mucho. Se bem se lembra, foram dois CDs. Já não se fazem discos. Se não houvesse oportunidade, gravávamos em disco vinil. Não é verdade? É verdade. Mas também já não tenho giradiscos, também de que não vai dar. Ouvi em minha casa, fazemos conta. Pronto. A música 1.5 era Bésame Mucho da Consuelo Velázquez. E um ano depois, eu e o Carlos não temos novas gravações, mas há aqui gente que deixou uma coisa para si, que eu vou passar a citar. Então diz assim a sua esposa. Não diz, mas vou dizer eu, vou fazer conta. Imagino que é ela a falar. Três simples regras de vida. Se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. Se não der o passo em frente, nunca sairá de um lugar. Da sua nora, portanto, esposa do seu filho e mãe da sua neta, diz assim. A grande arte da vida é acordar depois de um sonho, levantar depois de um tombo, sorrir depois de uma decepção e nunca dessas duas. Na minha cabeça... Ah, não, e nunca, nunca... Agora disse a geneira. Sorrir depois de uma decepção e nunca desanimar. A olhar em frente, com esperança de vencer. E agora, das duas, vem o recado mais importante. Minha cabeça diz, vai para o ginásio. O meu corpo diz, vai para a cama. O meu estômago diz, vai ao frigorífico. Eu não sei o que fazer. Ora bom, depois deste momento educativo, trazido pela família mais próxima aqui de Joaquim Pereira, que faz hoje 21 anos, vamos fechar, não vamos, Carlos? Já estamos muito prolongados hoje. Sim. Hoje é o prolongamento. É bom porque conhecermos o percurso e como os ouvintes podem ter percebido, nós conhecemos o percurso de uma pessoa que, aliás, como já puderam perceber até pelo pormenor das datas do 30 de agosto, há 55 anos para cá, quer dizer, é de uma pessoa que tem uma enorme capacidade de memorização, uma coisa que eu sinto que é um enorme gosto pela vida. Aquela questão de não ficar parado, até esse pormenor de não ficar parado é um exemplo disso. E quero agradecer desde já ao Joaquim por estar também connosco, e gosto lá que seja várias vezes connosco. Porque eu sinto que tenho muito a ensinar aos ouvintes em geral, ao Nuno em geral também, mas vou falar um bocadinho para mim, a mim também, e eu tenho muito gosto por conhecer aquilo que tiver para me contar, e ele tiver para contar a todos nós. E o que tivemos para ir falando ao longo das próximas edições em que marco presença nestas conversas aleatórias, não é isso, é agradecer, e também agradecer porque não, por porque também acho que é importante aos ouvintes, porque se não houvessem ouvintes, não havia, digamos, rádio. Este espaço, não havia rádio. E, portanto, se este programa acontece, é por uma série de circunstâncias, é pela presença do Joaquim, é pela colaboração do Nuno, é pelos ouvintes, e pronto, já que eu estou aqui também, é para mim, não é? Não. O Carlos disse o que eu ia dizer, que nós hoje decidimos introduzir, fazer um pequeno resumo da passagem para o universo de Joaquim Pereira, para perceber também o viajante que já foi, o conhecimento que já esteve, não só num local, em vários locais e em várias convocações, para depois termos já o contexto para o que segue. Agora, vamos fechar com mais uma música. Atenção que isto, não se preocupem, que vão ouvir mais a nós do que às músicas. Mas hoje, por ser a estreia, temos direito a uma escolha a cada um. E temos aqui à frente, Joaquim tem aqui à frente, as músicas que passaram no ano passado na sua presença. E eu salientaria duas, se me permite. Na primeira CD, esta aqui, da Francisca Ardida. Oh, Francisca Ardida. Era que nós chamávamos na altura. O seu nome, Françoise Hardy, que cantava em 1962, Tous les garçons et les filles. O Jacques Brel, que é belga, não é? É belga. O Nimekit Pan, 1959. E ainda do CD2. Temos, por exemplo, o Gianni Morandi, Non sono degno di ti. Não sou digno de ti, exatamente. Não sou digno de ti. Charles Aznavour, La Bohème, em que eu achei piada quando nós escutamos uma vez esta música juntos. Esteve a fazer praticamente a história que o Charles cantava, este senhor da Arménia. A história de Bohème, não é? Que também, no fundo, era o que se vivia nos grupos que iam ao Teatro da Amadora. E temos também, por exemplo, o Catarina Caselli, Jogo da Ramola, Jules Dansan, Letty Andian. Escolha uma, faz favor. Quem, eu? Sim, o aniversariante tem direito a fechar. Olha, ou deste ou do primeiro CD que eu mostrei? Estou indeciso. Entre La Bohème. Do Charles Aznavour ou daqui do Jacques Brel ou da François? Olha, foi-me Charles Aznavour. Pronto, vamos ouvir a Bohème. Nós somos uns boémios, não é verdade? Porque eu acho que é a vida dos artistas. Vamos fazer conta que é os cores que eu escolho eu e vai explicar a justificação. É a vida dos artistas, disse, não é? Diz catirlatãs, etc. E também faz parte do artista, da vida do artista, faz parte deste mundo boémio. E nós somos todos artistas, não é? Mas vamos lá para a vida boémia, porque isto também é giro. São 5 minutos e 12. Ontem fui para a vida boémia, fui para o karaoke. Ontem, quer dizer, de ontem. São 5 minutos e 12 que se seguem. 1958. Charles Aznavour, eu despeço-me, agora vejo Joaquim se despedir. Bem, amigos ouvintes, eu só tenho a pedir desculpa das coisas que vos tive para aqui a contar a chatear-vos, mas foi com enorme prazer e com grande satisfação que estive a colaborar nesta coisa. E o meu mal, o Nuno e o Carlos menos, mas o Nuno principalmente, já sabem que eu, quando começo a falar, nunca mais me calem. Portanto, os ouvintes, desculpem-me qualquer coisinha, está bem? Olha, o Calem podia ser outra música que foi incluída. Cálice. Por cá. A faixa de mim, se calce, mas não é. Olha, também é. Depois eu vejo a mesmo outro show e de Lisboa Menina, mas vamos ouvir Charles Aznavour e La Bohème. Sim. Não, também ias pedindo dos ouvintes. É o que eu ia dizer. Até à próxima semana. Agora vai falar o Carlos. Ora, agradeço também, e em primeira mão, aliás, em primeira instância, ao Joaquim Pereira, pela presença que marcou aqui. Da minha parte, e porque estive a ouvi-lo também, de certa parte, sou um ouvinte, ou fui um ouvinte daquilo que contou. Foi um prazer enorme ouvi-lo. Vai ser um prazer enorme ouvi-lo mais vezes na Rádio Antena Web. A partir da próxima semana já teremos um tema. Sim, específico. Que irá ser revelado. Um tema que depois vão revelar sem vários, mas pronto. Pronto, e será uma questão que vamos depois dar conta na próxima semana. E quero, por isso mesmo, fazer-vos um especial convite a partir das 12 horas da próxima semana, do próximo domingo, no próximo dia 9, marcarem presença novamente neste espaço radiofónico, no Conversas Aleatórias, comigo, com o Nuno Miguel e também com o Joaquim, não é? É preciso. Vamos esperar que sim, né? Esperemos. Que se proporcione essa mais fantástica oportunidade. Se no próximo domingo não estiver a ver os Jogos Paralímpicos no último dia, ouçam a rádio. Ou ouçam a rádio e vejam os jogos na mesma. Exatamente. Ou no último dia. Façam uma coisa, gravem os jogos e ouçam a rádio primeiro. Ou isso. Nós vamos embora. É. Eu te digo boa tarde. Boa tarde.